sem rumo, sem direção. Eu já separei os que nem tudo com vão. O uísque, lanterna verde, Bucanas é muito bom. O rock já tá formado, tá tudo preparado. Acionei os meus parceiros e também comprei o caldo. O G3 que tá lançando mais uma pra explodir. Então solta o pontinho pra geral também curtir. Esse é o DJ Gilvan, caralho, só lança brava. Caralho, só lança brava. Até o dia clarear, eu não volto pra casa até o dia clarear. O rock não para, só muda de lugar. O rock não para, só muda de lugar. Não tô ligando pra nada, eu quero curtição. Hoje eu vou sair sem rumo, sem direção. Eu já separei os que nem tudo com vão. O uísque, lanterna verde, Bucanas é muito bom. O rock já tá formado, tá tudo preparado. Acionei os meus parceiros e também comprei o caldo. O G3 que tá lançando mais uma pra explodir. Então solta o pontinho pra geral também curtir.